E tem o Pidgeotti. O Pidgeotti pode voar a 2 milhas acima do solo e mais rápido que a velocidade do som. Quando caçando, Pidgeotti voa sobre a superfície da água em altíssima velocidade para pegar sua surpresa Pokémon Elemento Peixe.